Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje traz Walter Alfaiate e seu álbum Olha Aí. Começamos com A Mulher Que Eu Adoro, de Walter Alfaiate e Mauro Duarte. Hoje é o dia da minha despedida, eu vou partir, vou dar um jeito em minha vida. Hoje é o dia da minha despedida, eu vou partir, vou dar um jeito em minha vida. Até a mulher que eu adoro já não mora onde eu moro. Até a mulher que eu adoro já não mora onde eu moro. O meu sabiá fugiu, amor que era bom. O saudoso Walter Alfaiate traz um disco muito bem produzido, com excelentes arranjos, excelentes músicos, com a direção e a produção musical de Rio do Ora. Os arranjos são divididos entre Jaime Vignoli, o próprio Rio do Ora e Luiz Flávio Alcofra. Confira em Cuidado, Teu Orgulho Te Mata, de Walter Alfaiate e Mauro Duarte. Há quanto tempo te vejo triste, te aborto. Seja sensata, cuidado, teu orgulho ainda te mata. Há quanto tempo te vejo triste, te abordo e falo, mas não resistes. Resiste assim, ao contrário do teu coração. Seja sensata, cuidado, teu orgulho ainda te mata. Fecha os olhos, olha pra dentro e verás que tu és nada, nem menos, nem mais do que eu. Como podes dizer que nem de joelho a teus pés aceitarias de novo os carinhos meus? Participam das gravações músicos do primeiro time: Cláudio Jorge no violão, Jamil Joanes no baixo, Jorge Gomes na bateria, Alceu Maia no cavaquinho, Cristóvão Bastos piano, Marcílio Lopes no violão tenor, Rui Alvim no clarinete, Ovídio Brito, Gordinho, Marcos Esguleba nas percussões, Carlinhos no violão de sete cordas, Roberto Marques no trombone e outros. Ouça a parceria de Martinho da Vila e Walter Alfaiate, Me Entrego Sem Querer. Não, você não merece consideração, porém mexe muito com a minha emoção. Não, não, não. Você não merece consideração, porém, ai, porém, mexe muito com a minha emoção. Você fez muito homem sofrer, penei a ponto de não me reconhecer. Mas o seu dia de pagar chegará, então muito há de chorar. Copiosamente para eu lhe perdoar, copiosamente para eu. elegante Walter Alfaiate traz um disco muito bem produzido, eu diria mesmo uma joia rara. Confira com Falso Amor Sincero, uma composição de Nelson Sargento, com a participação de Nelson Sargento. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Fala, Nelson Sargento! O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Dá-lhe, Alfaiate! Nosso falso amor é tão sincero, isso me faz bem feliz. Ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo o que ela diz. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso eu vivo a dizer: o nosso amor é tão bonito. O disco do dia de hoje traz Walter Alfaiate com o seu álbum Olha Aí, um disco independente da gravadora Alma. Mais informações sobre a gravadora, sobre o artista, na rede internet. Procure saber mais sobre Walter Alfaiate. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, pedidos e, quem sabe, elogios, que nós gostamos. Até amanhã com mais um Disco do Dia.